eles agora estão numa relax, numa tranquila, numa boa. Numa relax, numa tranquila, numa boa. Lendo os livros da cultura racional. Lendo os livros da cultura racional. Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Guiné-Bissau, Moçambique e Angola.